Conexão AM. A tal da saudade. Na última quinta-feira foi o dia dela, mas todos os dias são. Saudades da minha infância, da escola, das escolinhas de futebol, dos cursos, de amigos que há muito tempo não vejo, de viagens que fiz e sei que não poderão ser repetidas, e de alguns lugares por onde passei, mesmo que tenha sido breve, mas por tempo suficiente para marcar a minha vida. Saudades de quem já se foi, de quem já não posso encontrar novamente, mas que deixou grandes lições. Saudades daquela rotina que hoje não mais se repete, daquelas pessoas com as quais já não me relaciono tanto quanto antigamente. Saudades até mesmo do que vivi ontem, hoje, do que viverei amanhã por uma única vez e de quem ainda não se foi, mas que um dia partirá. A saudade deve ser encarada como a oportunidade de reviver as lembranças boas, ruins, ensinamentos, situações, lugares, pessoas. Mesmo que machuque, ela toca o nosso coração, vai fundo em nossa alma e, de certa forma, alimenta as nossas esperanças. Coisa boa é ficar num canto solitário e começar a pensar naquele dia, em determinado momento. Lembrar a primeira vez que foi à escola, do dia em que entrou na faculdade, quando se apaixonou pela primeira vez. Recordar o nervosismo da primeira entrevista de emprego, da alegria de assistir pela primeira vez a um jogo no estádio. Ah, a saudade ensina. O choro e as decepções também deixam saudade, sim. Porque se você chorou, significa que existiu sentimento, que um dia você sorriu pelo mesmo motivo. Coisa boa é sentir saudade. O ser humano que não consegue desenvolver esse sentimento, me perdoe, não conseguirá sentir mais nada. A saudade é a maior prova de que nós vivemos intensamente e não apenas existimos.